Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas os druidas reunidos com os sons do rock psicadélico, krautrock, rock progressivo e muito mais. E hoje temos um programa dividido em duas partes. Numa primeira parte vamos prestar homenagem a Manuel Gottsching, músico alemão e figura influente daquilo a que se veio a definir como krautrock, ele que evoluiu para outros caminhos. Depois, na segunda parte do programa, teremos também o destaque aos 50 anos de Made in Japan de Deep Purple. Mas, como disse, a primeira parte do programa de hoje é dedicada a Manuel Gottsching, um músico que infelizmente deixou-nos aos 70 anos, um músico muito prolífico, um dos fundadores da banda Ashra Temple, mais parte Ashra, na verdade, veículo criativo a solo de Manuel Gottsching, e depois também ensinou trabalhos a solo, incluindo esse disco emblemático que é E2-E4, lançado em 1984, uma obra de eletrónica e que deixa muitas descendências, influenciou nomes, por exemplo, como Carl Craig ou The Orb, entre muitos outros, um disco importante para o desenvolvimento da música techno e techno-ambiental. No entanto, para o início da Floresta Encantada, a primeira proposta ficou a cargo de Ashra Temple, banda fundada precisamente por Manuel Gottsching e também Klaus Schulz, baterista que já tinha colaborado, por exemplo, com Tangerine Dream. A banda nasceu em Berlim Ocidental, criada em 1970, lançaram uma série de discos enquanto Ashra Temple, depois evoluiu simplesmente para Ashra com Manuel Gottsching como o seu músico principal, e estivemos no disco de 1972, o segundo de Ashra Temple, Schwingungen, que traduzido quer dizer vibrações, e escutámos a música Light Look at Your Sun, os Ashra Temple, a início de carreira no segundo disco de 1972. Avançando mais uns anos, vamos até 1973, agora com o álbum Staring Rosie, que conta com a voz de Rosemary Muller e também com Manuel Gottsching e depois uma série de outros músicos, mas convidados, já que o núcleo deste trabalho é precisamente Manuel Gottsching e Rosemary Muller. Este disco, Staring Rosie, é na verdade o último enquanto Ashra Temple, porque a partir daqui Manuel Gottsching iria continuar a solo. É o quinto trabalho de Ashra Temple, lançado em 1973. Vamos ouvir uma faixa com o título Daydream, com as vozes de Manuel Gottsching e Rosemary Muller, e claro, a guitarra emblemática de Manuel Gottsching, ele que toca praticamente todos os instrumentos neste registro, para além das guitarras, também o baixo, o piano, o mellotron, sintetizador e congas. Daydream, de Ashra Temple, em 1973. Very unhappy. live in Rainbow Land. You live in Rainbow Land. And everyone is lucky everyone here. Everyone is lucky here. Gypsy replied, I like to know all about things like that happen in the world. But nobody will tell nobody me. Tells me. No one seems to know. No one seems to Don't worry, the caliph said. Don't worry. I think I can help you. I think I can help you. Take that little magic box. Take that little magic box. When you look inside, when you look inside, you can see the whole world. Can see the whole world. And all things and all that things happen in it. We'll be right back. Últimos minutos com um dos momentos mais marcantes no percurso de Manuel Gotching, uma verdadeira obra-prima para a guitarra elétrica, a faixa Echo Waves, que pertence ao álbum a solo de Manuel Gotching, ao primeiro álbum a solo de Manuel Gotching, Inventions for Electric Guitar, um álbum todo ele composto à guitarra, mas ao ouvirmos esta música parece que estamos perante uma faixa mais eletrónica, mas é todo ele, o álbum todo ele feito com guitarra e uma série de efeitos, especialmente o delay, e é um disco verdadeiramente marcante e que coloca Manuel Gotching como uma das figuras absolutas e centrais do movimento krautrock e que deixa tantas descendências tendências. A faixa tem como título Echo Waves. Para trás estivemos em 1973 com Ashra Temple, a faixa Daydream. Esta última que escutámos pertence ao álbum Inventions for Electric Guitar de 75. Vamos avançar e agora para a segunda parte do programa e, como prometido, vamos destacar o álbum Made in Japan de Deep Purple, um disco gravado em agosto de 1972, durante a digressão de Deep Purple naquele país do Oriente, no Japão. A banda não estava, de facto, a pensar lançar um álbum, especialmente um álbum que se tornou tão popular e tão aplaudido, mas isso aconteceu mesmo, por força também das atuações muito intensas desses concertos por parte de Deep Purple e pelo som que, de facto, atinge aqui um momento supremo na década de 1970. Made in Japan é um dos grandes álbuns ao vivo, ainda hoje muito aplaudido, já conheceu uma série de edições para lá da edição original em duplo LP, já conseguimos, por exemplo, ouvir muito daquilo que os Deep Purple tocaram em várias cidades do Japão em agosto de 1972. Vamos ficar primeiro com a faixa Lazy. São os Deep Purple, ao vivo em agosto de 1972 no Japão. O álbum Made in Japan saiu em dezembro, a 8 de dezembro de 1972, há 50 anos. Thank you. We'll be right back. A intensidade de Deep Purple em concerto durante a digressão no Oriente no verão de 1972, quando os Deep Purple aterraram no Japão, deram aí uma série de concertos captados e que resultaram no álbum Made in Japan, considerado ainda hoje um dos grandes álbuns ao vivo. Estamos a celebrar os 50 anos deste registro, saiu a 8 de dezembro de 1972, infelizmente também não podemos passar as músicas todas, são temas longos por parte de Deep Purple, como foi o caso desta última, Lazy, e vamos fechar a Floresta Encantada de hoje com Space Trucking. São os Deep Purple, ao vivo no Japão, no álbum Made in Japan, e é a faixa que encerra o LP original. São quase 20 minutos de Space Trucking de Deep Purple, a fechar então a Floresta Encantada, com uma atuação que aconteceu há 50 anos, de Deep Purple. This here is a song about, actually it's about space travel and rock and roll. And the sort of thing that might have happened, hang on while I bandage my finger up, the sort of thing that might have happened if they coincided. But they didn't. So what we're about to do now does not exist. I'd like you to clap your hands. All right. Yeah. Hang on. All right. It's a song called Space Trucking, this one. We'll be right back.